Cara, animes que o pessoal morre e volta à vida, peraí. Usa carta Naruto, cara. Não, Kata Naruto é muita apelação. Começa agora mais uma edição do Sobre Muitos Animes, edição número não sei qual. 32. Ok, o Carlírio aí vocês já ouviram. Eu sou Evlazio Júnior, o Carlírio vai apresentar os outros participantes e hoje ele que vai explicar o tema, já que a participante que escolheu o tema não está aqui. Saudações a todos, vamos então dar início à 32ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes. Uma participação mútua dos blogs Anime Portfólio, Netuin, Anime Cote e Chuva de Nanquim. Falei bonito agora, obrigado. E opinando, mas tudo bem. Cara, se for assim, eu vou ter que soltar todas as ramificações, não vai prestar. Não, mas ele não é ramificação, ele é o site que eu publico. Tio! Corta essa! Vamos então dar prosseguimento. Antes de mais nada, apresentar a equipe, né? Vocês já ouviram o Evilazo, mas ele pode dar um oi novamente pra vocês? Não. Como não? Não quero, não tô afim. Mal educado. Vamos apresentar o restante da equipe, então. A começar pelo Luke. Não tô afim. Meu Deus. Outro mal educado. O Bebop. É, bem que vocês poderiam colocar a música do Thriller. Corta essa! Pra tocar aí, já que é morto que volta, né? Vou bloquear o Bebop aqui, peraí, gente. Esse podcast é uma homenagem ao Robin Williams. Com certeza ele voltará aí em Warcraft, né? Esse também é uma homenagem a Jesus. Jesus voltará. É verdade. Nossa Senhora Jesus Cristo. Todo mundo que o Carlinho mandou pro inferno volta hoje, hein? Olha aí, cara, é muita gente. Não faz isso. Por isso mesmo, hoje a gente não vai falar sobre aquele anime que a gente não fala nunca. Um Boku no Pico? Cala a boca! Não era pra falar. Foda-se. Boku no Pico revive o falecido. Continuando com as apresentações, é a vez do Eric. Olá. O primeiro bem educado, parabéns. Obrigado. Merece até palmas. Mereceria. Ninguém pode. Toma, se fode aí, Eric. Fica aí. Não te caça. É por causa da imagem. Note que ele fala que ele é o primeiro bem educado, ignorando o fato dele próprio, né? O tema de hoje foi uma ideia da nossa amiga Loba, que não está presente por motivos extras. Lua cheia. Deve ser. E ela deu uma sugestão bem inusitada pra gente trabalhar nesse podcast. E a sugestão tem o seguinte tema: músicas de animes com personagens que morreram e voltaram à vida. Ou seja, a gente aqui não sabe o que exatamente isso significa. Teremos aqui muitos animes que são verdadeiras cartas coringa, cartas apelativas, cartas armadilhas. Tô certo. Exatamente. E esse promete ser um podcast bem inusitado por causa desse tema, que é tão inusitado quanto. Eu morri! Morri! Morri! Vamos dar início aos trabalhos e a pessoa que vai falar do seu primeiro tema musical hoje é o Luke. Tebayo, da Tebayo, não vou falar de Naruto, já apelei demais com Naruto. Mas enfim, falando de gente que revive, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eles revivem a mãe deles volta, né? Mais ou menos. Tá muito certo, mas voltou, né? Tá lá, bom, o corpo tá lá, né? Bem, enfim. A gente pode dizer que o Alphonse, ele também, meio que morreu, não sabe de voltar a alma dele. É que, sei lá. Não sei. Falando agora, não sei. Enfim, a mãe dele volta, então tá valendo, porque qualquer coisa esse tema de podcast. Então, beleza. Abertura número 4, que eu não sei, porque, como sempre, eu peguei a última hora. Eu fui pensando. Ah, esse tom eu gostei. Pronto, é por isso que eu escolhi. E viva Fullmetal Alchemist. Ô, Luke. Oi. Fala aí rapidamente qual que é o personagem que você mais gosta em Fullmetal Alchemist. Que você mais gosta de verdade, não tem com papo não. Eu gosto do cachorro menina. Como é que é? Cachorro menina. Ele fala as frases. Alphonse. Alphonse. Ah, Nina. Ele fala assim, no céu tem pão e morreu. Spoiler? Isso é absurdo! Porra, spoiler de Fullmetal Alchemist tem 25 milhões de anos, pelo amor de Deus. Eu não vi ainda isso. O cachorro morre e ele virou quimera com a garota. Pronto. Que merda. Tomei spoiler. Ó, o Fullmetal Alchemist não é o cara de armadura, tá? É o cara baixinho do lado dele. Outro spoiler. Ah, mas isso é do primeiro episódio. Então vai. Já essa aí. Qual que é isso? Qual que é o pior spoiler que poderia ser dado de Fullmetal Alchemist? Tem alquimia. O vilão é o pai. Tem alquimia. Ah, tem alquimia, tá aí. Esse é o pior de todos. Eles fazem um círculo de macumba e invoca Pai Exu. Aí o Pai Exu é o vilão. É, em homenagem a Lobo, não tá aqui, né? Cara, a Loba ia surtar com essa frase do Luke. A Loba ia surtar nesse momento. Morre, Loba. Ela volta a puxar teu pé, hein? Fica viva, Loba. Ela puxa teu pé viva também. Aí não, deixa. Então, Luke, você, por um acaso você não sabe o nome da música, né? Period. É claro que não. Period. É aquele época do mês que chega pra toda mulher. Isso. Perto quando chega isso aí. Ok, então repita o nome da música e convida os ouvintes do podcast a escutá-la. Não. Mal educado do inferno. Então fique com essa música. Owari naki tabi no tochu tachi domari sou na toki mukai ため息こぼす僕らは掴みかけてはまた離れていたでも今はもう何も触れることはない Ok, passada a primeira indicação que foi do Luke com o tema de Fullmetal Alchemist, é a vez do Bebop fazer sua primeira indicação. Encerramento de Space Dance. Todo mundo sabe que tem morte ali e depois eles voltam. Eu não sei porque não assisti. Tem episódio do zumbi. Ah, no primeiro episódio, é verdade. Primeiro episódio eu vi. O primeiro episódio eles morrem e voltam depois. E tem episódio do zumbi também, que eles voltam também de certa maneira. É, bem lembrado. Episódio do zumbi da primeira temporada. Welcome to the X Dimension. Bem-vindo à Dimensão X, né? Acho que é isso. E a música de encerramento que é bacaninha, não é tão boa quanto a Viva Namida, que é de abertura, mas como o Luke já indicou ela, aí eu indico essa aí. Vai falar alguma coisa de Space Dance? Bom, a primeira temporada eu achei bacana, apesar de ter alguns episódios mais ou menos. E essa segunda tá mais fraca, realmente. Mas ainda assim eu curto, porque é diferente do que tem aí hoje em dia. Aí vale a pena assistir por isso. Apesar de não ser tão engraçado, mas é criativo. Mas Space Dandy não salvou os animes. É verdade, não salvou. Ei, essa é outra pessoa. Mas, putz, eu lembrei agora, Sidonia no Kishi também vale. Sidonia no Kishi? Ah, tem verdade. Tem a meninazinha aqui que morre e volta lá. É verdade. Ela não volta, tá... Mas, gente, mas também não foi especificado. Esse é spoiler. Esse podcast vai ser de spoiler, né? Porque morre e volta, as pessoas vão acabar descobrindo coisas aí que não queriam. Verdade. Mas eu nem vou questionar aqui o porquê do Bebop ter escolhido o Space Dandy, porque esse é um anime que ele recomenda full mod, então não carece aqui maiores explicações mesmo. É, porque foi uma lista tão grande de coisas, foi escolher de novo o Space Dandy. A Space Dandy revive a fé da humanidade nas bundas, né? Porque bundas são melhores que peitos. Concordo. Você sabe que tem gente que discorda de você, né, Luke? Mas são pessoas erradas. Os bebês discordam. Pessoas erradas porque discordam de vocês. Claro que peitos, peitos são muito piores que bundas. Porque você pode olhar uma bunda de boa pra uma mulher porque ela tá de costas. Agora de peito é mais complicado. É, isso aí tu tem razão. E normalmente é mais fácil você encontrar peitos que não são de verdade do que bundas que não são. Embora também existam. Também tem. Tem uns travecos aí absurdos. Mas é mais fácil perceber quando é bunda. É mais fácil na bunda, cara, perceber. Você prefere o quê, padrinho? Nenhum e nem outro, prefiro pernas. Você tá errado, cara. Não, perna é bacana mesmo. Errado. Gostei, hein, padrinho. Mandou bem. Vocês gostam do Roberto Carlos, então? Roberto Carlos? Por quê? O jogador, ele tá falando. Pernão, tá? Velho. Ele tá falando que eu gosto de todo mundo, tem perna. Para com isso, rapaz. Sai dessa, tô falando perna de mulher. Roberto Carlos. Nem trap é, né, Eric? E se fosse? Pera aí, ia ter alguma diferença se ele fosse trap e bigó? Não, não, mas de acordo as com. Pernas enganariam, né, talvez. De acordo com o Eric, só novinho, só. Não mais velho. Bebop, pode repetir pra nós a música e indicá-la pros nossos ouvintes? Sim. É encerramento de Space Dandy, Welcome to the X Dimension. Então, fiquem com a música. Que foi do anime Space Dandy, é a vez então do Evilásio fazer sua primeira indicação. Então, Fate Stay Night vai estar voltando aí, né? Contando de novo a história que já foi contada várias vezes. Yes. Mas, bem, a primeira série de Fate Stay Night, que conta uma história muito similar à que vai ser contada agora, ela tinha um encerramento que eu gostava bastante. Então, eu tô indicando esse encerramento. Fate Stay Night, ela, o caso das pessoas que voltam são servos, né? E são pessoas históricas que obviamente já morreram e que voltam pra lutar. Por exemplo, é muito triste, o Rei Arthur. Era pra ser Joana Dark, mas é o Rei Arthur. E é isso aí, cara. O nome da música é Anata Ga Itamori. E eu preciso explicar Fate Stay Night? Não, basta você falar de alguns personagens que você gosta e odeia. Eu gosto da Taiga. Eu gosto do Assassin. Achei ele um personagem bacana, apesar de quase não é usado. Eu gosto da Writer, só que eu gosto mais dos spin-offs que tem ela. Eu gosto da Saber, mas eu não sou tão viciado assim, fã do caralho. Eu gosto muito da Tosaka e eu gosto da Elia na série nova aí. Essa frase em um outro contexto ia ficar horrível, né, cara? Isso, pode ter certeza que... Ainda bem que isso eu acredito, esse podcast. Ah, engraçadinho. Então você pode falar as besteiras e editar, né? Ótimo. Mas é óbvio. Pode falar coisa pior de mim, não disse nada. Mas é óbvio. Ótimo isso. Ô Carlírio, veja o exemplo do podcast do Bebop. Que ele edita. O que aconteceu com você? Cara, o caso do Bebop vai ser estudado pela Corte Suprema ainda. Então. Isso é coisa do momento. Dá pra fazer um beatbox com a tosse do Carlírio. muito louco. Você acha que o Bebop já não teve essa ideia? Mas bem, a primeira série Face and Knight, ela é interessante até metade dela. Depois que a gente descobre que a Saber é o Rei Arthur, pra... daí em diante tem muita coisa que vai por água abaixo, cara. Spoiler. Foda-se. Quem não sabe que a Saber é o Rei Arthur, foda-se, tá? Eu podia dar um spoiler muito pior da nova série, que só tem no filme, e eu sei que quase ninguém viu. E, ou no jogo, né? Também não tem no jogo. E vale lembrar que o Fate Stay Night também passa durante o dia, não é só à noite, não. É, ele não fica só na noite. É. O nome, cara, já engana um pouco. Essa piadinha foi horrível. Foi muito horrível. É que a Fate gosta muito da Night, né? Então ela fica stay, ela fica na Night. Só que na Night ela é meio fake, hein? Cuidado, pessoal. Cale-se, cale-se, cale-se, você me deixa... Não! Calem a boca, por favor. Cara, parem, por favor, parem. Cara, vocês estão atingindo um nível muito horrível, cara. Mas... Outro Baiman, vem. Não, você sabe também que a fé fica na noite também, né? Fate. Shut up! Shut up! Shut up! Essa aí eu não conhecia. Vou ter fé nessa, Lu. Bem, e eu não gosto da. Do irmão da. Sakura? Acho que é Sakura o nome da menina. Da menina meu louquinho. Tomoya? Não usado direito. Não, é o cara que bate na Taiga. Dá vontade de matar ele. Ainda bem que ele morre também. Que ele morre. Nossa. Ah, toma spoiler. Ah, foda-se. Vou te falar, galera, que... É, foda-se. Bem, assistam Face Night, a nova temporada aí, que vai contar uma história que é bem melhor do que esse primeiro. E é isso. Fiquem com a música de encerramento. Anata, Gai e Taimori. Escutem, né? Boa música. Fukai mori no naka ano kakawa no itashi ibi no omokake sakashite mireba ui ni anata ga warau ureta mitakute te o nobashite passada a primeira indicação de Vilósio, que foi com o anime Fate Stay Night, é a vez do Eric Fate, falar sua primeira. Stay Night. Ficou legal, obrigado. É porque eu lembro, uma vez a gente teve um evento que o Gilberto Baroli veio aqui em Fortaleza, a gente gravou ele falando isso. Aí depois, quando saiu a versão dublada na TV, foi ele que gravou isso também. Interessante. Muito bem, é a vez do Eric, então, fazer sua primeira indicação deste podcast. Então vai ser a abertura de Bloodlet, anime de 2013. Da Bryce Base, que protagonista no caso é um vampiro chamado Stas, que apesar de ser chefe do Distrito Leste no mundo dos demônios, porque no anime cada região do submundo é dominada por uma gangue diferente, ele na verdade é um vampiro totalmente desmotivado, aficionado pela cultura do Japão como um todo, principalmente animes e mangás. Ainda no primeiro episódio, aparece uma garota chamada Yanagi, que ela entra acidentalmente no mundo dos demônios. Aí antes que os capangas do Stas pudessem fazer qualquer coisa com ela, ele a leva até o seu quarto, fingindo que vai morder, etc. Só que na verdade ele fica fazendo diversas perguntas sobre o Japão. Só que aí eles são interrompidos por alguém que está tentando invadir o território dele, e enquanto ele vai lá enfrentar o cara, a garota fica sozinha no quarto dele, e quando o Stas volta, vê um monstro devorando os restos mortais da garota. E depois percebe ela ao lado. Ela agora se tornou uma fantasma. E o argumento da história no final do primeiro episódio é que ele vai tentar achar algum modo de fazê-la voltar a se tornar... a voltar à vida, pra ser mais exato. E é isso. São 10 episódios, foi um anime curto. Que eu gostei como ação. Que é direto, ligação. Isso. Eu gostei do estilo do anime, porque é uma ação ininterrupta. Um episódio ligado ao outro, eu achei bacana. Não gostei muito do estilo da Brass Base, na verdade. Eu achei exagerado, mas... como ação e comédia... Baseado no mangá, eu achei até bem bom. Cara. Mas como ação e comédia, eu gostei bastante. Acho que aqui todo mundo assistiu, no caso, no ano passado, esse anime. Eu não. Não? O mangá tá sendo lançado no Brasil, né? Tá. Tá sendo lançado também no Japão. Eu, sinceramente, eu acho só preconceito mesmo. Eu acho a plot bem boba. Oi? Eu acho a plot bem bobinha, assim. Eu não tenho vontade de ver, mas não. É engraçado. É, vai pela comédia e pela ação, né? Eu leio o Beelzebub, que o plot também é bem ridículo, mas é engraçado. É divertido o anime, dá pra assistir de boa. E no caso, eu escolhi a música de abertura, Vivid, que é cantada pela Mai, que também já fez músicas de abertura em Ace World, um anime recente em Nari Konko Koiroha e algumas músicas em Macross Frontier. E é isso. Ok, então, só uma última pergunta, Eric. Se fosse pra mim recomendar esse anime, você recomendaria? Ah, recomendaria. Como ação e comédia, eu acho o anime bom. Eu gosto do estilo dele, ele é bem frenético. São 10 episódios, acho que se passam uns 2, 3 dias na história do anime em si. Ele é bem rápido. É porque eu confesso que algumas imagens que eu vi dele não me soaram tão... Então, como é que eu posso dizer, achar a palavra certa? É porque tem muitos peitos e poucas bundas. Meu Deus. É, e a Nagi tem muito peito. Cara, eu nem ia falar disso, mas isso tá bem metido, né? O cara não tem peito? Oi? Oi? Acho que não tem nenhum dos dois, cara. Tem não, né? Tem alguém sem peito naquele anime? As pessoas têm que ter peito pra botar a cabeça em cima, né, gente? Pelo amor de Deus. Luke. Eles entenderam o tipo de peito. Luke, não. Questão. Não. Enfim. Então, repita pra nós o nome da música, Eric, por favor. Vivi. Música de abertura de Bloodlet. E fique com essa música. Passada a primeira indicação do Eric, que foi do anime Bloodlet, é a vez de minha pessoa fazer a primeira indicação desse podcast, para encerrar o primeiro turno do mesmo. E a minha primeira indicação vai para um anime que eu acho que poucas pessoas conhecem, até porque também fui uma das pessoas que escolheu música por último aqui, não vou mentir. Mas eu acho que quase ninguém conhece esse anime, que é Yu Hakusho. Ninguém sabe do plot dele, ninguém sabe quem é Yusuke Urameshi, ninguém sabe quem é Kuwabara também. Ninguém sabe qual é a frase célebre do Kuwabara também. Luke, cara, você pode citar a frase dele? Sabe o que é estranho? É que toda vez que ele fala esse negócio que ninguém conhece, antes dele falar o anime, eu sempre penso que ele realmente vai indicar um anime que ninguém conhece. Eu não sei porque eu sempre caio nessa piadinha. Sério isso? É sério. Caramba. É porque tu tem muito anime que tu viu que ninguém mais viu. é assim. E o pior que eu falo sem saber, cara. Eu não falo com intenção. Aí que tá o negócio. Tá bom, todo mundo já viu o Yakuza. Ô, Luke, qual que é a frase célebre do Kuwabara mesmo? É... Esse poder é mais de 8 mil. Do Kuwabara. É... Seu inseto insignificante, eu te odeio. Luke, calma, Videl. É mim que eu tô falando. Ah, eu sei calma, qual é. Cara. Calma, Videl. Ikki! Shiryu, amigo! Vocês estão me trolando, cara. Oh. Não, que é isso, a gente nunca faria um negócio desse com você. Eu sou o Kuwabara. Falando em trollar, né? Meteoro de Pegasus! Ai, ai. Obrigado, obrigado por fazer imaginar o Kuwabara falando tudo isso agora. Yusuke, eu escolho você. Ai, ai, ai, Yukito. Pra quem o Kuwabara falaria isso? Ai, ai, ai, Yukina. Três vivas para o travesti. Não, isso é Himegoto, desculpa. Meu Deus, cara. Tá, beleza. A música que eu gostaria de trazer, então, para esse podcast é o terceiro encerramento do Yu Hakusho. O nome da música é Ambarasu Naki Zoshite. É uma música com uma pegada mais séria, é um toque mais dark, mas uma música bem interessante de ser escutada. E já que vocês estavam tirando sarro do Kuwabara aí, eu sou obrigado a dizer que a minha personagem preferida no anime é Yukina. E vão pro inferno. Aí, aí, aí, Yukina. Ficar rico aos custos da tristeza da menina. Dá um tapa na cara da Yukina, já fica rico. Já. Qual foi a música mesmo que tu indicou? Eu nem escutei direito. Ambaransu Naki Zoshite. Ah, tá. E fique com essa música. Passada então minha primeira indicação, que foi de Yu Hakusho, eu passo a vez então para o Evilásio tocar a segunda parte desse podcast. Então. Luke, vai rápido. Então, eu decidi que ia botar a música de Naruto, mas aí eu decidi botar a música de Dragon Ball, mas aí depois eu decidi botar a música de Bleach, e aí depois eu decidi botar a música de Hunter x Hunter, aí não botei nenhuma das duas, foi a música de Umineko, Nonaku, Koroni, abertura... Porque as pessoas revivem toda hora, as pessoas morrem, mas revivem, as pessoas morrem, revivem. O nome da música é Kotokai Kotori. Pronto, terminou. Não, mas tem que contar também a sinopse rápida. Ah, velho. Puta, sinopse de um Mineco. Ah, o Mineco realmente quase ninguém conhece, cara. Acho que aqui, todo mundo aqui viu o Mineco, só por exemplo. Eu vi. O que é isso? Aí, ó. A pseudo-continuação, bem pseudo mesmo, de Higurashi no Nakokoro. Não, não é continuação, continuação, é da mesma empresa. Tem os personagens. Tem duas personagens. Basicamente, o pessoal vai pra uma ilha. Cara, eu não lembro nada desse anime, pra falar a verdade. Eu lembro que tem uma ilha que tinha uma bruxa. Cara, bruxa Beatrice. Você só tem que se lembrar da Beatrice, de mais ninguém daquele anime. A família lá, que ela ficou rica por causa de uma bruxa. E agora a bruxa quer tomar de volta as coisas da família, matar todo mundo. Aí, só que aí é tipo Higurashi, que o pessoal morre, mas depois acontece um arco de novo. É porque a Beatriz não consegue aceitar que tem um cara lá que não aceita que ela use magia. Aí ela fica tentando provar pro cara que usa magia, o cara fica tentando provar pra ela que não usa magia. Aí acontece várias vezes a mesma coisa e várias mortes diferentes. E o cara nunca consegue não provar quem é magia, mas ele continua dizendo que não é magia. E aí personagens aparecem, aí personagens continuam a trama, aí vai aumentando o número de personagens na história, vai ficando cada vez mais confuso, vai ficando cada vez pior, e é isso. Eu achava legal a comunidade do Orkut que tinha do pessoal de Shumineko, que era muito hilário o tipo de haterismo que tinha o pessoal que viu, que jogou o jogo. Em relação a quem tá vendo o anime, cara. É porque o anime foi bem mal adaptado, assim. Falaram que o jogo era melhor. Eu não sei, a história foi cada vez ficando pior. Cada vez que incrementava um personagem na trama, ficava cada vez pior. Aí no fim todo mundo tinha poder, todo mundo tinha virado bruxa. Todas as mulheres viraram bruxas. Mas aí tinha um pessoal junto lá que também tinha poder do nada. Eram os servos dela. Tinha um bode, por exemplo. Tinha empregado, as empregadas também tinham poder. Aí começou tudo. Aí o cara, não existe bruxaria. Não, tem um bode sumindo e aparecendo, não é bruxaria aquilo ali, não. É... Muito bem, né? Ah, tem explicação lógica pra isso, tá bom. Tem explicação pra caralho. Mas tudo bem. Enfim. Assista o primeiro arco. O primeiro arco é legal. Tipo, 4 episódios. Depois você não precisa mais assistir, não. Até porque é a mesma coisa, né? Só vai incrementando o personagem. É isso, então sabe o nome da música? Eu tinha falado, agora eu já perdi a música já. É abertura e encerramento. É abertura. É Katayoku no Tori. Ah, ok. Então... Eu sinceramente achava que o Luke fosse falar das cabeças de bode que tem no Mineco, mas tudo bem. Cara, eu não lembro nada desse anime, eu fiquei com tanta raiva do final que eu apaguei essa merda da minha cabeça, cara. É muito ruim. E ainda queria ter continuação dessa merda. Não, chega essa porra. É, mas infelizmente não fez sucesso. Então... Não. Aí preferiram incrementar mais história em Higurashi pra piorar a história de Higurashi. É. Então, fiquem com essa música e vamos pra próxima. Ok, Bebop, sua música. Eu vou indicar o primeiro encerramento de Gantz, o anime da bola preta lá. Os caras morrem, mas vão para um joguinho de sobrevivência. E se conseguirem sobreviver ao tempo lá do jogo, eu acho que é uma hora, não lembro direito. Ou matando o Alien, que eles têm que... Não é só uma hora, cada missão tem uma hora diferente. É, né, tem uma hora. A primeira que eu acho que é uma hora. Enfim, esse grupo de pessoas que morrem aparecem numa sala estranha, num prédio que parece que fica em Tóquio, né? Que dá pra ver a torre de Tóquio de lá. E tem uma bola preta ali no meio, que de repente abre e dá umas... tem umas armas lá pra eles usarem, umas roupas, e dá umas instruções, por exemplo. Você tem que caçar um alien que gosta de alho poró. Vocês têm uma hora pra detonar esse alien, senão vocês vão morrer. E eles têm um limite dentro da cidade pra percorrer. Se eles passarem desse limite, esses brilhantes morrem. Tem um dispositivo neles que explode no pescoço, né? E eles voltam à vida, praticamente. Porque depois que detonam o alien, eles voltam a viver normalmente até aparecer a próxima missão. Eles vão ganhando pontos, até atingir uma pontuação que eu acho que é 100 pontos, pra poder ter liberdade total e viver normalmente, sem precisar enfrentar esses aliens novamente. Depois eles descobrem... Até hoje eu não entendo como é que eles voltam à vida. Eu não entendo. Não explica, né? Tecnologia alien, mas não explica a tecnologia alien, então... É tenso porque tem umas... Parece que aquela bola ali tem umas coisas grudadas ali no cérebro de um cara que fica lá dentro. Bizarro. Ok, então qual que é a música? É o encerramento, o primeiro encerramento. O nome da música é Last Kiss. É muito bom mesmo. É uma menina que canta agora. Desculpa, mas eu não lembro o nome. Gente, vocês têm que pesquisar o nome das pessoas que cantam a música. Não. Não. Então, a gente... Não é Hana Sawakana cantando, não tem que procurar. E não tem Gonagai. Então fica aí com esta música de Guts. Hekaku moeru kokoro kotoba o bawale sunset. A minha segunda música vai ser do anime que eu acho que só eu gosto aqui, que é o Sankare. Eu vou indicar o encerramento. Eu lembrei o nome da mulher, posso falar? Fala. É Bonnie Pink. Sabia que era algo desse tipo. Ok. Então, obrigado, Gugu. Eu vou indicar o encerramento de Sankareia, Above Your Hand. Sankareia é um anime sobre um cara que é viciado em zumbis e que encontra uma garota que acaba morrendo. Mas antes de morrer, ela tinha tomado uma poção que ele tinha feito. Quando ela morre, ela vira um zumbi. E ele vai ficar cuidando dela. Simplificando é isso. Aí tem um slice of life da vida deles. Mas o gato também volta à vida. Mas o gato parece muito mais importante, pô. Não, parece muito pouco. Ele que serviu de experimento. É. Assim, eu acho legal o slice of life dessa obra. Eu acho divertido. Eu coleciono mangá. E é isso, não tem muito o que dizer não, assim. Não tem nada de muito especial essa obra, mas eu acho legal. Eu fico triste que vocês não gostem. Tudo bem. Eu não gosto, não. Eu acho muito médio, bom. Cara. Eu acharia que eu pensaria que fosse melhor, assim, no início. Parecia que ia ser bom, mas aí ficou morno. É, um slice of life, não. Cara. Acaba sendo um slice of life. Não tem nada, uma trama muito pesada. Nada. Tá, tem um fato lá do pai da menina ser um pervertido completo. Fica que todo o aniversário da menina tira fotos dela nua. Mas... É, tira esse fato, sim. Tira, pô, né? Fato, né? Eu falei, não, é o fato por causa disso, a mãe dela ou já ela, mas tirando isso. É um anime da... Não, anime o que eu tenho maior crítica de Sankareia é o final, que eu achei ridículo, levando em conta o drama que tinha. Como? O desfecho do... Lá no último episódio, no caso, quanto aí ele enfrentar, entre aspas, o garoto. Cara, é no segundo mangá já que acontece, sabe? É mais adiantado. É antes, sabe? Eles quiseram botar pra ser o clímax, já que eram só 3 episódios. No anime ficou. Fica bem melhor assim, não sendo um clímax, né, necessariamente. Tá bem. Foda-se. Foda-se o pai estuprador só. Acho bacana. Mas, pô, depois ela foge mesmo dele. Então foda-se. Eu só gosto mesmo daquela garotinha de cabelos azuis. É a irmã dele, né, do garoto. É, eu acho também meu personagem preferido. Ninguém gosta do gato? Eu gosto do gato. Gato é estranho. É, ele é um gato mais divertido que tem. Eu só não gosto do avô dele, que é meio maluco. Melhor que o Poio. Eu gosto do nome do gato. Que é o Babu. Mas bem, então é isso. Não é melhor que o nome do hamster de Mitsudomoe, que é Mamilo? Mamilo. Mamilo eterno. É sério isso? Deixa eu tocar no Mamilo. Deixa eu tocar no Mamilo. Ih, o Mamilo tá duro. O Mamilo está se levantando. O Mamilo está se levantando. Então é isso aí. Fique com a música de Sermão Sacareia, Above Your Hand. Mas outra abertura, no caso agora, de Angel Beats. A música de abertura, My Soul, Your Beats. Cantada por... Boa música. My Soul, Your Beats. Eu já disse que eu acho esse... My Soul, Your Beats. O cara gosta de Sacarei e não gosta de Angel Beats. Não, não gosto. Nunca vou entender, velho. Nunca vou entender. Angel Beats é ruim. Enfim, o anime ele começa com um personagem, com um rapaz chamado Tonashi, acordando no pátio de uma escola e se lembrando apenas do seu nome. Aí ele vê uma garota segurando um rifle à sua frente, que lhe explica que ele está morto e que ambos se encontram no local de vida após a morte. Essa garota, no caso, se chama Nakamura Yuri, se não me engano. E ela diz também ser líder de um grupo que luta contra um tal anjo que considera inimiga, chamada Hanazawa Kana. Digo, Tashimbana Kanadi. E no caso... É, Hanazawa é inimiga de todos. É uma dúvida que eu sempre tive, cara, em Angel Beats, obviamente eu vi muito pouco porque eu achei uma bosta. É, e os adultos, assim? Os adultos vão pra aquele lugar também ou só os colegiais mesmo? Não, mas eles não são colegiais, não, cara. São, é, colegiais. Não, eles não são colegiais. Eles são jovens, tipo 20 e poucos anos, mas não tem só colegial. Você entendeu o que eu quis dizer, cara? Eles parecem garotos de 15 anos de idade. Principalmente a garota. O que acontece com os adultos normais? O principal fez medicina, os caras... Hein? Ah, é verdade, né? Ele estava estudando ou ia ainda prestar medicina? Eu acho que ele ia prestar, mas ele já era maior de idade, assim, então... Tá, mas enfim, os adultos normais? Não tem, não aparece adultos ali, adultos, então tá, pessoas bem mais velhas, não. Beleza. Aí, no caso, o Tanashi, no início, ele fica meio relutante, mas aí ele se junta ao grupo da Nakamura. Porque ele não quer virar um caracol. E tenta, aos poucos, descobrir o que exatamente está acontecendo por lá, enfim... Eu gosto do anime, principalmente como comédia, mas em relação à história, eu acho boa até metade. Depois disso, desanda totalmente. Eu acho bem fraco a segunda metade, na verdade. E a Works? Não, porra, não é sacanagem, cara. Isso aí é muito triste. Mas é o costume deles, cara. A história começar boa e depois diminuir. Eu discordo. Não em todos. Eu acho que o P.A. Works, quando ele faz uma história ruim, ela é ruim logo no começo. Tipo Angel Beats, Glass Heap. Você não gosta de Angel Beats, cara. Angel Beats é bom. Não é, cara. Vai ver o anime da Zumi Moe, então. Eu já vi, cara. Eu acho isso, cara. Agora, quando eles começam bem, eles terminam bem. Hanazaku Iroha, não. Eu acho muito foda. Iroha é então, muito chato, cara. Pelo amor de Deus. Cala a boca, Lu. Pra mim, Hanazaku é espetacular, cara. Mas tudo bem. Chato demais. É um de vocês. Mas é... TK, melhor personagem de todos. Não. Caramba, don't be afraid. Não. Ele só fala inglês, ele fala umas frases aleatórias, assim, foda-se. É muito da hora, velho. Ah, eu gosto, como zoa bastante com esse fato de eles estarem mortos, então eles podem fazer o que quiser, que, poxa, beleza. Tipo, quando eles têm que enfrentar várias cópias da Tachibana. Aí eles vão se sacrificando um a um no caminho, se matando pra passar dela. Enfim, eu acho legal, principalmente a comédia desse anime. Já a história em si... meia boca. Mas o final é apelação demais. O drama no final é pra chorar. É sacanagem. Okay. Então, abertura de Angel Beats, My Soul, Your Beats, cantada por Lia, que também já fez canções pra Clannad e RTV. Lia! Chegou a hora, então, de eu falar de minha última música nesse podcast aqui. No meio de tantos animes bons que a galera citou, a exceção de Sankaré, porque eu não assisti Sankaré ainda. Posso opinar se é bom ou ruim. Não vou falar nada. Não posso opinar se é bom ou ruim, porque eu não vi. O que houve? Não. Ah, isso então... é birra aí, mas tudo bem. Birra? Sankaré só não é pior que Genshiken. Enfim. Que pariu, cara. Agora tu apelou, hein, Luke? Ai, cara. Apelou, hein? O mais foda é que os animes preferidos do Luke, eu também gosto. Os animes que eu posso falar eu mal zoando, que o Luke gosta, são animes que eu não gosto, sabe? Mas é porque o Luke é hater. A gente tem que entender isso. É, exatamente. Eu gosto de Genshiken, gente. Calma. Era brincadeira. O Luke tá só vermelho, galera. O Luke tá só trolando. Enfim. A música que eu tenho. Você também não viu o Bloodlet. Exato, exatamente. Por isso que eu não posso opinar de animes que eu não vi. A música que eu tenho pra trazer é de um anime cujo o Evilásio falou de uma das temporadas dele, eu venho falar de outra, que se trata de Fate Zero, mais precisamente da primeira temporada, quando foi exibida em 2011. Temporada de abril de 2011, bem nostálgica, por sinal. E eu trago. Oi? Que é melhor que a segunda, bem melhor. Exatamente, também acho. Final de Fate Zero pra mim é realmente decepcionante. E eu trago o tema de encerramento, que é muito bom, mas que por algum equívoco do destino eu esqueci a porcaria do nome da música. Ah, beleza. Mas vocês estão de parabéns hoje. Poxa. Mas sabe quem cantou, né? Porque segundo o Eric, a gente tem que saber quem cantou. Amnésia coletiva. Não é nem amnésia, é falta de vergonha na cara mesmo. Vai pro inferno. Por que essa frase é minha? Patenteou, olha aí do que dá. Okay, Luke. Fala aí do Fate Zero. Ah, não tenho muito pra falar do Fate Zero, cara. O plot dele é mais ou menos similar ao do Fate Stay Night, só mudando muito mais que, visualmente falando, o anime é muito melhor. E a OST passa... dele é sublime. E ele passa mais à noite do que o Fate Stay Night. É. Bebop, para com essas piadas. O Fate Zero ele é um anime que tem mais ação, enquanto que o Fate Stay Night ele tem mais drama e comédia, sabe? Cara, alguém, por favor, passa esse paradrap na boca do Bebop pra ele parar com essas piadas manjadas. Apesar de que a primeira luta de Fate Stay Night ainda eu acho espetacular. Eu gosto quando aparece o Rei dos Reis. Deus? Não, Gilgamesh é chato. Exatamente. Mas bem, pra mim a melhor coisa já feita de Fate Stay Night foi o filme. Que inclusive a nova série vai contar exatamente a história do filme. Exatamente, exatamente. Os fãs vão ficar em polvorosa na temporada de outubro. A mesma história. É a mesma história do filme, cara. É, e como é que vão ficar em polvorosa? Porque é legal, sabe? É uma história legal. Então eles devem fazer um melhor, já que vão ser dois curos pra cantar essa porra dessa história. Bebop, fandom, oi. Você acha que os outros não te questionam quando falam "Ah, eu adoro Space Dandy", mas daí você, alguém vai te perguntar "Ah, cara, o que você inventou Space Dandy?" É a mesma coisa. É, eu sei, eu tô falando em relação à história, se é a mesma, não vai criar tanto alarde. É porque dá pra explicar melhor, cara, porque foi um filme, é, sabe? Então era duas sério. Horas pra você terminar uma história, agora você tem 26 episódios. Cara, esse anime vai ser longo, pelo amor de Deus. Enfim. O bom dessa história é que pelo menos não é toda focada na Saber. Eu fico muito feliz com isso. Isso é verdade, isso é verdade. Muito feliz com isso, cara. Que bom. Sabe? O Emiya também não é tão babaca, né, nessa parte. Pelo menos no filme não é, né? Não sei quem vai ficar no nível. Cara, isso é verdade. Agora surgiu a dúvida. Se bem que quanto mais episódios tem, né? Mais chance de errar eles. Tem um problema que eu acho que a Sakura é uma personagem muito mal explorada. Nenhuma série de anime quando sabe explorar ela direito. Até porque o arco dela é um arco mais obscuro e que eles nunca contam. Bom, eu acho que esse arco obscuro ainda vai ter um melhor desenvolvimento agora, né? Mais ou menos, porque não faz parte desse arco principal. É, pode ter razão. Bom, de toda forma, fiquem com essa música de Fate Zero, o primeiro encerramento, o nome da música é Memoria. As considerações finais, vamos começar. Carlinho Neto, por favor, diga quem que vai escolher a última música, quem que vai escolher o próximo tema. para esse podcast tão especial, para um momento tão especial e para o próximo podcast que também vai ser especial, pois será o podcast, como diria o Luke, da Idade de Cristo. O número dele vai ser 33. Jesus! É bem por aí. A pessoa que nos dará a graça da última música agora vai ser o Evilásio. E a pessoa que nos dará a honra do próximo tema será o Eric. Ô Eric, eu sei que eu não tenho muita moral pra falar, mas escolhe um tema aí fácil, vai lá. Por favor. Não tem moral não, Evilásio. Por favor. Enfim, Luke Lucas, por favor, suas considerações. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Cala a boca, Luke! Eu prefiro morrer do que perder a vida. Cara, essa frase... Genial, essa, né? Eu esqueci agora. Onde fez você não frase? Sabe, né? Ninguém conta pra vir lá. Isso. Ah, né? Tá bom, eu não lembro. Luke, explica pra nós de maneira crucial. Explica crucialmente qual é a diferença entre morrer e perder a vida. Se é que existe diferença. Não sei. É quando você tá correndo atrás do cogumelo verde no Mario, você prefere pular e pegar e cair no buraco do que deixar o cogumelo cair de boas. Uhum. tu pega a vida e morre. Aí já fica no zero. Você prefere morrer do que perder a vida. Exatamente. Uma boa análise, cara. Mas bem, mais alguma coisa? É do Chaves, Evilásio. É do Chaves. Tudo bem, cara. Mais alguma coisa? É do Chaves. Que saco. Bebop, por favor, suas considerações. Não sei o que falar, não é? Falando de sempre, né? Valeu aqui, foi muito legal participar. E o tema foi. Eu achava que era mais difícil, mas foi relativamente difícil. Foi médio, assim. Comparado com os outros temas. É porque tem tanto. Eu achei que ia ser difícil, mas foi relativamente difícil. Caralho, parabéns, cara. É porque, afinal, né, eu prefiro morrer do que perder a vida. Você acertou, cara. Você tá sabendo que quem tá falando sério não é com você, né? Não, mas é que é o seguinte, é difícil pro tema, pro um podcast comum, assim, temas normais. Mas pra cá, que tá tendo tanto tema estranho, aí ele não fica difícil. Eu achava que seria mais difícil achar os animes, mas até que encontrei uma quantidade legal. Não muitos, assim, uma meia dúzia, pelo menos eu encontrei. Coisa que tinha tempo que eu não conseguia fazer os podcasts. Quem estiver ouvindo aí, quiser acessar o Anime Coach, pode acessar lá, tem os podcasts da temporada. Em breve mais podcasts também. Deve estar no ar também alguns já, os novos. E é isso. Até a próxima. Então, Carlinho Neto, por favor, deixa os seus likes. Bom, foi um podcast instrutivo, divertido, cheio de piadinha infame, como manda boa tradição. Pelo menos aquele nome maldito só foi pronunciado uma única vez, o que me deixa alegre. Boca no pico. Boca no pico. Boca no pico. Eu tenho que abrir a boca. Enfim, eu quero agradecer a companhia dos amigos aqui, Luke, Eric, Vilas e Bebop. Foi um podcast bem interessante mesmo, como costuma ser. E também gostaria de convidar vocês a aparecer no Netuin para ver os posts sobre animes, Netuin mais para ver os contos que estão voltando. E o Netuin Bus, que também voltou ativa com seus posts de viagens, ônibus e tudo aquilo, né? De hobbies obscuros e afins. E é isso por agora. Okay. Hobbies obscuros, você sacrifica virgens? Porra, é essa? Peraí, que história é de sacrificar virgens, cara? Hobbies obscuros, isso é um hobby obscuro. Pera aí, é muito fácil encontrar virgens. Mas, Luke, hobbies obscuros podem ser tantas coisas diferentes. Podem, por exemplo, ser garotinhas que se vestem como caras, ou caras que se vestem como garotos, como. Não, ou, dia, por exemplo, pessoas que assistem Rima Gordo. São hobbies obscuros. Não, mas isso aí é fácil hoje em dia. Eu vejo um monte de gente, menino vestido de menino, quando eu vou pra faculdade. Sério? É, tem um bando de traveco perto da faculdade. Sério mesmo, cara? Eu já grito três vivas para os travecos e. Pronto. Ok. Traveco Holândia. Eu fiquei esperando o Luke gritar. Porra, você tá de sacanagem. Passa perto da faculdade dele que tu vai ver, mano. Olha as ideias desse povo. Começou com o Rimegoto, você vê só. Enfim, como é que termina aí, cara. Termina na esquina, né? Não, eu já terminei. Eu pensei que você ia explicar o lance aí das virgens, mas tudo bem. Quem não foi eu que dei a ideia, quem tem que explicar quem falou. Não fui eu. O cara, existe virgem? É difícil, viu? É difícil achar virgem, só na maternidade, só. É, só no signo. Meu Deus. Enfim, Eric, por favor, seus sucessos sinais, qual vai ser o próximo tema? Obrigado pela participação mais uma vez. E o próximo tema da edição 33? Diga 33. Não. Vai ser um tema bem mais fácil conversar com os outros. Um tema que eu demorei aqui pra pensar, porque eu fui pego de surpresa. Animes de traps. Não. Olha, pode... Hanazawa, bacana. Aê! Acertou e não vai ganhar nada. O quê? Aê, vou ganhar uma noite com a Hanazawa Kana. Não! Olha, sentiu aí a... Tá escalando meio rápido o negócio. Caralho. O cara acertou a pergunta e já vai dormir com a Hanazawa Kana. Caralho, tá fácil. Assim. É o prêmio, pô. Então, vão ser animes que tem a Hanazawa Kana dublando qualquer personagem. Só que eu pensei... Ei! Isso vai ser muito fácil, porque eu fiz isso aqui. Vai ser animes com a Hanazawa Kana, mas que não tem a Hanazawa Kana. Estou vendo essa porra. Só tem a Hanazawa Kana dublando trap. Que pariu. Não, cara. Então, pensei aqui. Poxa, só isso seria fácil, porque eu fiz as contas. A Hanazawa Kana tem cerca de 136 papéis. Isso dá 136 animes pra vocês escolherem. Isso é muita coisa. Aí eu pensei se talvez vocês concordam que sejam só animes onde ela foi protagonista com sua personagem. Que diminui pra? 80 animes, mais ou menos. Tá beleza. Tá bom. De boa. Então, você só me passa essa lista depois que eu não passo. Wikipedia neles. Não tem Naruto aí não, cara. Não tem Naruto, ainda bem, não tem Naruto. Então, no caso, o próximo tema será animes que tem a Hanazawa Kana dublando papéis principais. Bem, Trap ela já dublou o papel principal, então ela já dublou até Panda Bebop. E você já assistiu o anime que ela dublou o Panda? Porra, ela que faz a voz do Panda? Esse anime já foi citado demais aqui. Da irmã do Panda. Da irmã do Panda. Ah, da irmã. Ah, calma. Não é protagonista, não é protagonista. Ah, então... Já foi citado. Ok. Então é isso. Mais alguma coisa? Vale. Não, só ele. Antes de eu falar a última música, eu queria agradecer a todo mundo que tá mandando comentários. Eu não separei nenhum hoje, mas eu agradeço do mesmo jeito. Eu sei que teve um cara que disse que ele estava o Anime Coach, aí depois começou a assistir, escutou sobre os animes, e que a primeira comentário dele foi falando que o Luke e o Bebop eram muito zoeiros. Ah, obrigado? Eu não sei. Tudo bem. Não, o Luke eu até entendo, mas dizer que eu sou zoeiro é sacanagem. Imagina. Bebop, zoeiro nesse momento. Como assim o Luke tudo bem? Que porra é essa? Ok. É isso, não tem muito mais o que falar. Agora vocês veem que o Anime Coach não, desculpa. O Anime Portfólio tem posts diários, que é um saco, mas eu tô fazendo do mesmo jeito. E fiquem então com a música de encerramento da segunda temporada de Hamatora, o Rei Hamatora. Que se eu falar quem foi o personagem que morreu, eu vou dar spoiler do final da primeira temporada. Então acho melhor deixar pra lá. Mas tem um cara que morre e volta à vida. Então é isso, fica a música Brand New World de Rei Hamatora. E falou. Até. Falou. Tchau. もしも 願いが叶うなら 誰もが 共に明日を信じて安らかな日々を分け合うような素晴らしい世界 に包まれ 真っ白な夢